Vai no cego e toma e bebe. A novinha aqui no baile, ela toma e bebe. Depois de umas balalaica, ela sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Vem com Drácula, bebê. E toma e bebe. A novinha aqui no baile, ela toma e bebe. Depois de umas catuaba, ela sobe e desce. Sobe e desce, e sobe e desce. Vem mocego, vem. Depois de umas catuaba, a novinha fica louca. Ela sobe, ela desce, querendo tirar a roupa. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce, vai mocego. E toma e bebe. A novinha aqui no baile, ela toma e bebe. Depois de umas balaleca, ela sobe e desce. Sobe e desce, e sobe e desce. É o Drácula. E toma e bebe. A novinha aqui no baile, ela toma e bebe. Depois de umas catuaba, ela sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. É o Drácula, é o Drácula. Depois de umas catuaba, a novinha fica louca. Ela sobe, ela desce, querendo tirar a roupa. Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Siga o seu, vai. E toma e bebe. A novinha aqui no baile, ela toma e bebe. Depois de umas balaleca, ela sobe e desce. Sobe e desce, e sobe e desce. E toma e bebe, a novinha aqui no baile, ela toma e bebe. Depois de umas catuaba, ela sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. E toma e bebe, a novinha aqui no baile, ela toma e bebe. Depois de umas balaleca, ela sobe e desce. Sobe e desce, e sobe e desce. Vamp Produções, Vamp DJ Mocego.